Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais amigos, atrás não volto. Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Jesus Cristo, atrás não.